Salve de Gotosfera, estamos começando mais um episódio aqui de um papo aleatório, falando sozinho com o podcast Poeta Triste, mas eu quero deixar bem claro antes que a nossa conexão não foi uma coisa muito boa, estava falhando muito, então eu tive que cortar metade da entrevista. Então acompanha aí o que deu para salvar. Valeu, gente, um grande abraço. Ainda tá meio incerto com relação a esse podcast. Pode ser até que eu desanime e pare de fazer mais. Não, não, você. Não, Mas é. você nunca vai desanimar, cara. Você pode desanimar agora, mas daqui a pouco você faz de novo, porque podcast, cara, é uma coisa que a gente tem que gritar, cara. Eu tenho que gritar. Se eu sair na rua e dar um grito pra poder me aliviar, o É pessoal verdade. vai me chamar de doido, cara. Então é melhor falar aqui no podcast, que eu me sinto um pouco mais aliviado, tá ligado? Eu me sinto mais É aliviado verdade. fazendo graça. Você se sente mais aliviado fazendo seu podcast. Então, no, nos seus momentos inoportunos, você pode usar o podcast como um desabafo para você, ou você pode usar o podcast como para fazer uma arte, como diria o Hernani Carreira. O Hernani Carreira adora arte. Eu também adoro arte, adoro fazer arte, adoro fazer podcast também. Eu, no começo, eu comecei todo fudido, triste pra caralho, falando que ia me matar. Você pode procurar aí no meu Facebook aí, que eu antes de postar no Facebook. Não, antes de eu postar no YouTube, eu postava no Face direto. Aí meus podcasts ficavam todo lá no Face. Aí você procurar o podcast falando sozinho, meus podcasts antigos. Só falando merda, mas hoje em dia, por mais que eu tenha vontade de pular de um precipício, mas eu ainda faço. Eu faço graça, faço alguma coisa diferente pra poder não ficar na mesma, né, cara? Porra, que não adianta eu Verdade. fazer vários episódios diferentes com o mesmo tema. Nossa, quero me matar, quero me jogar no valão. Porra, tipo Daí nem isso. vai ter mais graça. Não tem Daí nem graça, vai cara. ter mais graça de fazer. É, Tô cara, falando, eu te é matar, só que verdade. não te mata. Sim, é verdade. O cara vai olhar seu podcast e falar, porra, lá vem ele de novo. Puta que pariu, lá vem ele de novo. Lá vem de novo falar essa porra que ele tá triste, que não sei o quê. Mas apesar dos pesares, as pessoas se identificam com a nossa dor. Isso é verdade. Para o meu pessoal da esgotosfera, da sociedade primitiva, o pessoal se identifica com a nossa dor. Então, é bem legal isso, de fato. As pessoas se identificarem, entender o que mais ou menos que acontece contigo. É bom, mas às vezes a gente tem que sair um pouco desse mesmo roteiro, você tá ligado, né? Aí a gente sai Porque dessa. no Sim, fala. por isso que no meu canal eu procuro não focar muito, não falar muito sobre depressão, essas coisas. Como no meu canal eu falo muito de política, de comportamento, enfim, não Entendo. só de depressão. Entendo, mas fica tranquilo, cara. Eu não tô cagando regra pra ninguém, não, tá ligado? Se o cara quiser continuar fazendo do jeito dele, faz do jeito dele. O canal é dele, podcast é dele. Eu não tô cagando regra. Eu só tô falando como se eu fosse, tipo, ouvinte, tá ligado? Fosse ouvinte, assim, eu sou ouvinte e escuto o que tá acontecendo com o cara lá. E se, pra mim, vou ser sincero aqui, pra quem tá me ouvindo, pra mim, se o cara não mudar alguma coisa no podcast, ficar sempre na mesma. Nossa, eu não fico escutando sempre, não. De vez em quando eu escuto. Não deixo de escutar, mas não escuto, não acompanho episódio a episódio. Eu só escuto de vez em quando. Entendeu? Mais ou menos isso. Aí esse podcast te dá uma aliviada, cara? Te dá uma tranquilizada? Seu jeito de ser? Melhorou bastante, Sim, eu né? sinto que depois que eu gravo, eu sinto que sai um peso das minhas costas, assim, eu me sinto um pouco mais leve. Sim, cara, você precisa falar o que tem dentro de você, cara. Não se importa que os outros Porque vai falar, não. por causa dessa minha personalidade, eu nunca senti a oportunidade de falar o que eu pensava para os outros, então eu acabei encontrando no YouTube, enfim, uma brecha para poder botar para fora, né? É, cara, essa é a parada. Eu, pelo menos, assim, tipo, eu sou bem diferente disso. Eu sou um cara mais aberto, um cara mais conversador. E o lance, cara, é que certas coisas que eu falava para as pessoas era desacreditada, era desfeita. Então, em vez de eu falar para as pessoas, agora eu falo no podcast. Ouve quem ouvir, entendeu? Escuta quem, escuta quem quiser e eu falo no podcast. Tá de boa. E eu tenho os assuntos que aconteceu comigo que eu não falo porque ninguém iria acreditar. Eu não faço nem questão, porque eu não gosto de ser chamado de mentiroso, tá ligado? É foda. É, nego chamou os outros de mentiroso, nem viveu nada, vive trancado no quarto, vive na frente do computador, no celular, nunca saiu pra viver, tá ligado? Nunca saiu pra fazer porra nenhuma. Aí quem saiu pra viver tem história pra contar, é desacreditado. É assim que acontece. Então, ô seus putos, sai dessa porra desse quarto aí, vai viver, porque eu fiz isso. Eu só tive depressão com 30 anos, meus amiguinhos. Só isso. Essa parada. E eu tenho história pra contar pra caralho. Então, se vocês não têm história pra contar, infelizmente, problema de vocês. Não estou cagando regra, repetindo de novo. E vamos lá, cara. Seguindo a próxima aí, cara. Me diz aí, cara, você e seus relacionamentos, cara? Você teve relacionamento, assim, de boa? Você pode responder se você quiser, você que sabe. Coisa bem esporádica, mas sem compromisso, assim. Mas, na verdade, eu só namorei uma vez. Você namorou uma vez? Uma vez só. Antes uma bendada do que nada, né? Não, mas não chegou a esse ponto, né? Só esses namorico de faculdade, enfim. Nada além disso. Tá bom, cara. Você teve um envolvimento, teve um momento. Tem gente que nem isso tem. Quer dizer, a nossa, essa geração pra lá vai ser difícil ter, porque cada vez o nego tá se fechando mais numa concha, tá ligado? Se fechando mais... Também eu não deixo de dar razão a essas pessoas, porque o mundo de hoje tá um lixo e quanto mais a gente vê o que tá aí, mais a gente quer se fechar dentro de um... Sim, eu entendo, cara. Um quarto assim. Eu entendo. Mas a verdade é o seguinte, cara, que aqui no, as ideias na internet... E as ideias no mundo real é completamente diferente. A ação é completamente diferente de uma conversação via internet, todo mundo falando isso, que aconteceu um caso isolado ali, que um caso isolado lá. É, eu queria dizer pra todo mundo que nem todas as mulheres são como essas daí que vocês conhecem, que a gente vê por aí na internet, essas paradas. Nem todas são assim, gente. Vamos sair que vocês vão encontrar uma galera maneira. Eu já encontrei uma galera maneira de conversar de boa. E quando você tem uma ação, vamos dizer assim, você sai, se tem uma confraternização com algumas pessoas, você consegue entender mais ou menos, entendeu? É só você não se isolar, é só você ficar... deixa eu explicar. É só você não dizer só o que você gosta, entendeu? Tenta falar uma coisa de uma forma geral, uma forma que todo mundo entenda. Não como os filmes da Netflix, que o diretor só bota o ponto de vista dele e ninguém entende porra nenhuma do final. Sacou, né? Ninguém entende nada. Fala, que porra é essa? Que final de filme é esse? Então, é assim que tem que ser, cara. Você tem que... Você não, desculpa, não tô falando você. Tô falando em geral. É, a pessoa tem que tentar falar de uma maneira que todo mundo entenda algo que todo mundo fale normal. E assim vai, cara. De repente você arruma uma cocotinha aí, não é necessário você ficar só pensando nisso, só pensando, nossa, eu preciso de uma cocota, mas também é essencial. Entendeu? E pro pessoal aí, saia das ideias da internet e vá para a ação. Essa é a minha ideia. E quais são os objetivos, cara, para esse 2019 até 2020? Qual vai ser a transformação aí, cara? O que você vai fazer corporalmente, fisicamente, mentalmente? O que, que você quer aprender mais? O que, que você quer fazer? E aí, diz aí. Diz aí pro pessoal ouvir. Talvez o mais primordial de todos seja arrumar um emprego, né? É certo. Tá meio difícil. Aí, depois, quem sabe, morar sozinho, não sei. Aí, talvez encontrar uma... um chinelo velho, uma moçoila pra ver se melhora um pouco o ambiente. É sim, cara, eu morava sozinho também, já morei sozinho, é bom, é um pouco triste às vezes, porque você fica sozinho, mas é bom morar sozinho, que você faz o que quiser, é bom, cara, é bom, mas você tem que ter, a gente tem que ter muita responsabilidade, cara, pra morar sozinho, tem que ter Tem que ter a cabeça muito no lugar, cara. Se você não tiver a cabeça no lugar quando você mora sozinho, você vai querer se enforcar no canto lá do banheiro. Uhum. É isso, mano. Você tem que ter a cabeça no lugar, tem que pensar que agora sou eu contra o mundo. Tipo, era meio assim que eu pensava, era sou eu contra o mundo. Fala aí, deixa, só deixa aí. Isso aí. Faz uma pergunta aí, qualquer uma. Não, se eu quero deixar, só deixa. Mas é, e você, e corporalmente alguma coisa, você pretende mudar ou você quer ficar do jeito que está, tá bom pra você? Corporalmente eu já tô fazendo, que é começar a fazer caminhada, correr, essas porras aí. Eu não tenho dinheiro pra ir numa academia, então vamos correndo aí, fazendo as caminhadas aí, vamos melhorar a saúde, né? Vamos melhorar a saúde. Isso aí mesmo, cara. Luta, você nunca praticou nada, né? Hã? Nunca praticou. Luta, não. Não, né? É bom, cara. É bom aprender alguma coisa. Pelo menos fica uns dois. Pelo menos uns dois meses de luta. Sempre precisa aprender um basiquinho. Entendeu? É bom. Pra aprender a se defender de alguém. Porque tem muito meio covarde aí, tá ligado? Entendeu? Eu, por exemplo, não mexo com ninguém, fico na minha sempre. Então, nunca arrumei confusão com ninguém. Nesse caso aí. Mas sempre tem um babaca que vai chegar em você e vai arrumar uma confusão com você. Você, cara, você parece muito com um colega meu, cara, lá do Rio. Cara, vocês têm a cara igualzinho. Ele ficava bêbado, cara. Ele só fazia merda, mas ele quase não bebia. Mas era um cara muito gente boa, mas ele bebia, cara. Aí... A gente não pode... Sabe que a gente não pode ficar falando a verdade. Eu sou meio ruim de beber, hein? Oi? Eu também sou meio ruim de beber. Eu quase nunca durmo, mas quando eu bebo, eu fico meio... De outra pessoa. Engraçada. É. Não, ele não. Ele, o que aconteceu com ele? Ele foi e bebeu. Aí sabe, né? A gente... A vida da sociedade é uma mentira. Ninguém aceita ouvir a verdade. Você sabe disso, né? A gente não pode ficar falando a verdade por aí, porque a verdade fode a gente. A gente tem que omitir o que a gente pensa. Ele não, ele bebe e vai falar o que pensava. Chegou pro cara lá e falou o que pensava do cara, ah, não sei o que. Você é um merda, isso aqui eu falo na cara dele. Aí o cara empurrou ele e foi e deu um soco no cara, tá ligado? Aí quando ele deu um soco, o cara pegou uma garrafa, quebrou ele e tentou bater nele. Aí ele botou a mão na frente. Acho que arrebentou um ligamento, mano, do dedo dele, mano. Aí cortou o ligamento. Teve que fazer reconstrução, foi mó merda. Eu lembro dessa porra quando ele tava no hospital. Aí também só faz merda, né, cara? Só beber não bebe, porra. Eu bebi. Ah, deixa eu fazer uma pergunta. Pode perguntar, deixa fica à vontade. Fazer uma você é do Rio, né? Sim. Você é do. E lá eles falam esse tiroteio, essas coisas, essa. Essa putaria lá que é hoje em dia? É verdade. Sempre foi assim? Cara, como é que eu posso te explicar? Quando eu era criança, tinha tiroteio mesmo onde eu morava. Eu morava num lugar muito merda. Eu passei a morar num lugar tranquilo. Aí agora, nesse lugar tranquilo que eu morava, tá tendo tiroteio pra caralho. Tem tiroteio toda hora. É, mano, você tem. A gente tinha que comprar um guarda-chuva porque tá chovendo bala, mano. Aqueles guarda-chuva de chumbo. E tá mesmo, cara. Tá rolando mesmo. Tem muito baile funk? Baile funk? Baile funk aí? Ah, cara, nossa, tem. Nossa. Tem. E baile funk é uma merda. Você vê, eu não vou em baile funk, não. Eu passei uma vez, cara. Os caras ficam de fuzil no meio do baile funk, andando pra cima e pra baixo. É, velho, tô zoando, não. Você viu aqueles filmes? É verdade. Aqui não tem aquele filme Tropa de Elite? Eu morava lá, velho. É daquele jeito mesmo. Fica os caras dançando com fuzil no meio de todo mundo lá e... Os caras ficam com pistola apontando. Oi? Aí vem esses esquerdistas falar de desarmamento dessa porra. Quem tá desarmado é quem... É a gente. É quem não... Eu quero ter meu fuzil. Eu quero ter meu fuzil também, filho. Eu quero ter meu fuzil aqui pendurado aqui na parede aqui, ó. Chegar uns engraçadinhos desse, eu metralho daqui, ó. Porra, também quero. É. Vem, vagabundo, invade minha casa aqui pra gente ver um negócio aqui. Quero testar um negócio aqui rapidinho. Então, cara, aí é desse jeito aí mesmo, cara. Os caras ficam dançando com fuzil. É mó doideira, cara. Se um dia fosse no baile funk, ia fazer que nem o Rambo lá com a. aquelas metralhadoras. Já fizeram isso lá, já fizeram. Passaram de moto e saíram fuzilando tudo. Alguém saiu puto. Fizeram lá. Bem. É, fizeram bem. É, cara, mais ou menos. Esse lugar não era bem um bar de funk, mano. Eu tocava funk. Ah, tá. Às vezes eu frequentava, tá ligado? Imagina se eu tivesse lá, tomar um tiro de bobeza, sem saber de nada. Aí passou um cara de moto alto na garupa, só fuzilando tudo. E o que acontece? Os filmes retratam, é verdade, mano. É aquela porra de mesmo, cara. Fica os caras de fuzil. Tinha. Onde eu morava a última vez aí. Tinha um colega nosso lá, ele fazia até judô, né? Aí ele tava lá no campinho lá, jogando bola com o pessoal lá. E aí tava quieto na dele. Aí um bandido cismou com a cara dele. Chegou perto da cara dele, tá me olhando por quê? Falou assim pra ele, tá me olhando por quê? Tá me encarando por quê? Deu mó tapão dentro da cara dele, velho. Humilhou ele, cara. Humilhou o cara. Deu um tapão mesmo. Aí, e ele não podia falar nada. E eu fico pensando, cara... Sei lá, velho. Eu, no momento da minha vida, que eu tava muito foda-se, hoje em dia, assim... Não tô tão foda-se, mas eu passei por um momento que eu tava muito foda-se. Eu levo um tapa na cara de um cara desse. Ele pode ser quem ele for, velho. Ele pode ser Jesus Cristo, velho. Ele vai apanhar ele mesmo. Foda-se eu morrer. Foda-se. Ele vai apanhar ele mesmo. Quero nem saber. Não quero saber, não, velho. Vai ser o último tapa na cara que ele vai dar de alguém. Ele vai rodar ali. Os caras não podem tomar uma atitude zoada dessa e dar um tapa na cara de uma pessoa, pô. Não pode, velho. Tinha outros malucos, outros colegas lá até que falaram, cara, se eu tivesse na hora, não sei nem o que eu faria com um cara desse. Porque, pô, moleque é tranquilo, mano. Moleque era na dele, todo mundo gostava desse moleque. Esse moleque sempre ficava na dele tranquilão, trabalhava, casa, estudava tranquilo. Aí eu vi um filho da puta desse e dar um tapa na cara dele. Dá um tapa na cara dele porque tá armado, né, velho? Quero ver eu sem arma, você lá sem arma, dá um tapa na cara dele. O moleque ia quebrar ele ao meio. O moleque ia partir ele ao meio. Bando de vagabundo, filho da puta, cara. Quando chega a polícia chega, bate no morro, você acha que eles ficam trocando tiro com polícia? Ficam porra nenhuma, velho. Dá um tiro assim e sai correndo. Isso aí, cara, essas porras só servem pra assustar a gente aqui que é gado, tá ligado? A gente é o gado, eles são os lobos que ficam em torno da gente, os coiotes, ficam em torno da gente lá e ficam assustando a gente, só serve pra esses vagabundos. Teve um cara que... Foi engraçado. Teve um cara lá, conhecido nosso lá, que tava na rua assim, o moleque passando. Não sei o que o moleque falou pra ele, velho. O bandidinho falou pra ele, falou assim, vem cá, seu filho da puta, só porque você tá armado, você acha que eu não encho a sua cara de porrada, não? Eu quebro você na porrada, seu filho da puta. Pra você ver o nível, mano, que o cara já tava puto, velho. A mão ficou quieta, mano. Você vê o nível. Foda-se, mano. São tudo bando de pé de chinelo mesmo. E se todo mundo se armar, velho, eles tão fudidos, tá ligado? Tão fudidos que eles não vão conseguir ficar mexendo com qualquer um, não. Você pode dar um tapa na cara de alguém hoje, amanhã na curva você toma um tiro, filho. Ué? Mano, a curva te pega. E tem muitos. Pode ser até. Não, aí se arma de fato a população. Aí pode ser até que uma pessoa de bem morra, mas o bandido também vai levar. É, cara. Vai levar um. Todas as coisas têm seus defeitos, cara. Nada é perfeito. Nada é perfeito. A prisão não é perfeita, nada é perfeito. A prisão prende marginal, como também pode prender o inocente, mas é um caso raro, tá ligado? É difícil prender inocente, mas pode prender o inocente. Como você comprar uma arma, ter uma arma dentro de casa, pode acontecer do seu filho pegar a arma, dar tiro nos outros e você ir preso por causa disso. Porque você, a responsabilidade da arma era sua. Pode acontecer, isso é o defeito da arma. Mas também pode acontecer de um cara louco com a faca entrar dentro da sua casa, e em vez de você tentar sair no braço com ele, você dá um tiro nele de longe, acabou. Invadiu sua casa, morreu, pronto. Salvou sua família. E assim vai, entendeu? Tem seus defeitos, tá ligado? Tem seus defeitos. Tem defeito. O cara pode ser o cara mais certinho do mundo, velho. Vai que um dia ele dá uma crise, ele tá com a arma dele lá, que ele legalizou, tá com a arma dele lá e vai fazer merda. Tá, ele vai fazer merda, realmente. Porra, ele fez merda. Mas ele vai se fuder. Ele vai se fuder em dobro. É nisso que eu acredito, que ele vai se fuder em dobro, porque ele pegou a arma e fez uma coisa errada com a arma. Então ele vai se fuder em dobro e vai responder por isso. Essa parada que eu acredito. Não adianta dizer, se liberar as armas vai ficar pior. Já tá pior, cara. Já tá pior. Eu tô desarmado, tá velho. Ruim. É, tá uma merda. É, cara, eu e minha mulher, cara, tava passando na rua, pô, o cara passou na nossa frente ajeitando a arma aqui, velho. Porra. Aí eu falei, eu cheguei, não, tá tranquilo, ele pode estar andando armado aí, só não pode me assaltar, mano, não pode fazer nada comigo, pode usar a arma dele pra ele que quiser. E é um tipo de cara que você não dava nada por ele, velho, você não dava nada. Sabe aqueles caras assim, que baixinho, com roupa esfarrapada de trabalho, e com cara de cachaceiro, que trabalha o dia inteiro? Então, é esse cara que você fala assim, que você não dá nada, você dá um tapa, morre com um tapa. Então... O cara tava armado, velho. O cara tava ajeitando a arma na cintura. E aí? Como é que fica? Eu não fiquei com medo, porque eu sei lá, não tenho medo, assim. Não é pra gente ter medo, cara. A gente foi educado a ter medo de arma, a ter medo de. Nossa, vem a polícia, caralho, tô com medo, porra. Entendeu? Eu sei que a polícia são os caras da lei, mas eu não confio em polícia, eu não confio em bandido. Mas é o que a gente tem, né, cara? Fazer o quê? É o que a gente tem. É como diria uma pessoa, quem vigia o vigilante? Quem vigia as autoridades? Ninguém. Verdade. Ninguém vigia. Se como acontece lá nos Estados Unidos, tem uns casos que não são resolvidos. É, vamos dizer assim. Tem um caso lá, o FBI gastou mó dinheirão, gastou um puta dinheiro um puta dinheiro pessoal pra poder investigar um cara, prender o cara, coletar a prova, mas a porra do cara é inocente. Tem um documentário falando sobre isso. A porra do cara é inocente. Mas eles gastaram puta dinheiro pra prender alguém, não prenderam ninguém. Eles tinham que prender alguém. Então, de qualquer forma, inventaram um motivo, um crime lá. Aí o cara caiu na armadilha e foi preso. Entendeu? E é foda, é isso. Então, quem tá vigiando esses caras? Quem tá vigiando o FBI? Quem tá vigiando a PM? Quem tá vigiando? Ninguém, velho. Acho mesmo que... Eu acredito no... Eu compro algumas coisas do anarcocapitalismo por causa disso. Uma autoridade pessoal, tá ligado? Onde você pode estar vigiando, tá ligado? Você tá pagando pra autoridade pessoal, tu tomar conta da porra toda e questionar ela, assim. Sem tomar um tapa na cara, como eu vejo muito. A polícia, já vi a polícia chegar num bar, tá os caras bebendo, de boa. A polícia mandar os caras ficar de costa na parede, no muro. Começar a xingar de vagabundo, falar que é carteira de identidade, que é não sei o quê. Porque alguns policiais que tem alguns policiais que de fato exageram, chegam lá, acham que são donos do mundo, estão lá e algumas vezes matam uma pessoa totalmente inocente, totalmente sem nada a ver com o negócio. É disso que eu tô falando, cara, é dessa parada que eu tô falando, entendeu? Olha, esse negócio de começarem a caçar bandido agora, porra, vai ser bom, vai ser ótimo. Mas eu te pergunto, meu amigo poeta triste, o que vai ser depois disso? Vai ser depois disso é que porque não vai dar pra extinguir o crime, extinguir a corrupção. Aí depois vão, sei lá, alguma pessoa inocente pra, como eu vou dizer, dar bode expiatório, não sei o que vai acontecer, mas nem se pode colocar tudo pra debaixo do tapete, nem se pode ir acusando todo mundo de qualquer coisa, entende? Entendo, cara, e eu fico meio aborrecido quando um cara é acusado de falso estupro e, porra, o delegado não dá nem ouvido pro cara, mano. Eu fico aborrecido. Os caras já acreditam de primeira na mulher, velho. Eu fico muito puto. O cara, teve um cara que foi acusado de falso estupro e chegou lá na hora e disse que foi falar com o delegado nem escutava ele. Ele disse que tinha prova, ele disse que... Ele disse que podia ligar pra 20 pessoas, ele disse que podia ir lá no trabalho dele que tava todo gravado. Oi? Hoje de manhã eu ouvi uma história lá de uma feminista, uma feminazi aí, que acusou um amigo dela que também era feminista, acusado ele de estupro. Se fudeu. Aí o cara foi lá e se matou porque ele não tinha feito isso. Mas acabou. A reputação dele tinha ficado tão baixa no meio deles por causa desse falso estupro que ele acabou se fudendo, acabou se matando, e ela não. E ela não se deu por vencida, não. Não deu graça por si, não. Falou que o culpado ainda era ele, ele tinha feito esse negócio aí, mas foda-se. Foda-se ele. Cara, eu mato uma puta dessa. Eu mato uma puta dessa. Fala assim, eu vou pra cadeia, vou, mas você vai pro cemitério. Eu vou pra cadeia, vou sofrer pra caralho, eu vou. Mas vou sofrer com gosto. Vou sofrer com gosto, que eu tenho certeza que você deve estar comendo barata essas horas. É sério, velho. Eu vou preso, você vai morta. Você tá me acusando de falso estupro, sua filha da puta. E nesse caso aí também do cara que eu te falei. Ele falou, cara, que tinha prova, e a sorte dele é que o pai dele acreditou nele, desde o começo sempre acreditou nele, falou, não, eu acredito em você, você tá falando, eu acredito, não sei o que, e da graça a Deus, o pai dele acreditou nele, o pai dele correu atrás, foi lá, buscou vídeo, testemunha, porque o cara tava trabalhando na hora lá, tava trabalhando, não sei, acho que o cara era faxineiro, tava trabalhando na dele lá, e a mulher que não tinha nada a ver com ele, que ele nem conhecia, falou que foi estuprada. Foi tipo, aconteceu um estupro, por isso que ela não apareceu na noite passada. Enquanto, na verdade, ela tava com o Ricardão lá, o Ricardão traçando ela. Aí disse que foi estuprado, viu, cara? Tá ligado? Foi estuprado, viu, cara? E aí o cara foi inocentado. Não, é pior que o filho da puta, mano. O cara foi burro, que ele perdoou essa mulher. Ele falou, não, eu perdoo ela, que não sei o quê. Eu perdoo... Desculpa, cara, não tem desculpa. Não tem desculpa, eu perdoa o caralho, mano. Eu ia xingar muito na televisão, eu ia falar essa mulher aí, velho. Não tem desculpa esse negócio aí, cara. Não tem desculpa. Isso é muito... Isso é inaceitável, cara. Pra mim é inaceitável também, tipo, não tem desculpa. Eu ia xingar muito essa filha, eu ia falar essa filha da puta, mano. Não deixa ela aparecer na minha frente não, que ela tá fudida. Ela tá fudida, que agora se eu ver ela, eu tenho razão pra ser preso. Porque só de passar... Só de passar uma semana na cadeia... O quê? Estou não existe, já dizia o Padre Quevedo. Não existe, velho, não existe. E o que eu te diria, cara, agora tem motivo pra ir pra cadeia, filha da puta. Que passar uma semana na cadeia, velho. Caralho, mano, imagina você passar uma semana no inferno. Pensa. Ai. Dormindo naquele abafado. Se você pisar em alguém, você toma um monte de cacetada, porque você não pode pisar em ninguém. Você pode dormir perto do vaso, ou você dorme em pé, você se fode, é muita loucura, mano. Eu já ouvi umas histórias de cadeia, velho, que é bizarro, cara. Eu conheci gente que foi presa, porra do cachorro latino, filho da puta. É, eu conheci gente que foi presa, me contava umas histórias bizarras que tinha lá dentro, cara. Eu não vou nem citar aqui pra ninguém ficar me caçando, entendeu? Mas era negócio brabo, cara, negócio brabo. É coisa que você fala assim, porra, isso é coisa de filme, velho. Mas não, mano, é realidade. A realidade é mais crua do que a gente imagina. Pensa mesmo. Aí esse cara, esse negócio de estupro, falso estupro, entendeu? Vou tocar aqui no caso do médium, que comeu a mulherada lá. Sabe? Deus. Sim, o médium lá comeu a mulherada. Aí você se pergunta, você... Meu Deus, esse é da hora, hein? É, primeira coisa, eu fiquei pensando, eu me questionei, primeira coisa, quando falasse, assim, nossa, ele abusou de mim. Abusou mais de 300 mulheres. Eu fiquei pensando, porra, por que ninguém fez um escândalo na hora? Por que ninguém gritou, ninguém foi na polícia? Por quê? Não, mas aí no caso do João de Deus, se fosse uma pessoa, uma ou duas, três, sei lá, dava pra desconfiar, mas... 300 casos de estupro, é bem difícil acreditar que não era verdade isso, né? Então, aí que tá, velho. É verdade que ele se envolveu... Eu acredito que é verdade que ele se envolveu com essas pessoas. E mas... no final das contas, com tudo isso aí que acharam sobre ele, acabaram achando não apenas abuso sexual, essas coisas. O cara tinha um garimpo ilegal, porque ele mandava naquela cidade lá onde ele... Sim. Onde ele fazia lá os negócios lá. Ele que trazia dinheiro pra cidade, na verdade, né? É. Mas um traficante, um Pablo Escobar. É, velho, mas se liga, cara. Eu não tô defendendo ele. O que eu tô querendo dizer é que essas porras, essas mulheres foram pagas, velho. Ele pagou faculdade essas mulheres, cara. Ele pagou um monte de coisa pra essas mulheres, velho. Ele pagava tudo pra essas mulheres. E por isso elas não falavam nada. Se fosse negócio de abuso, ah, não, tô abusando de você aqui agora, e a mulher começasse a gritar, todo mundo ia saber, velho. Porra, mas agora, você quer falar depois de 10 anos que o cara te passou de peru, é foda, velho. Aí ele contou a história pra outro. O cara te pagou, você foi consentida, né? Vamos dizer assim. Deu pro cara, o cara pagou sua faculdade, pagou não sei o que pra você, te deu um presentinho, você aceitou, porra, você se vendeu. Agora tá aparecendo aí, tá dizendo que o cara abusou de você. De certa forma, ela fazendo essas acusações agora, deu mó cartaz pra essa mulher aí, pra essas mulheres, porque agora aparece na televisão, já que esse cara agora é muito famoso, essas coisas. Não, eu sou sincero. Nem vale a pena acusar antes, né? Não, valia a pena acusar antes. Vale a pena. Se uma pessoa gritar, essa, como assim? Não, eu digo assim, não vale a pena no que diz respeito à publicidade, à reputação do negócio, à fama desse médium aí. Porque quando elas eram pequenas, essas coisas, ele não era muito famoso. Agora que ele é muito famoso, agora vão. Ai, ele passou a mão em mim. Ô, gente, ó, o pessoal que tá me ouvindo aí, ó, esse médico também passou a mão em mim, porra. Eu fui lá fazer uma consulta com ele e passou alguma coisa esquisita em mim, velho. Sei que porra é essa, não. Tava meio molhado. Vou na polícia agora falar também, ó, esse médico aí também passou o rodo em mim. Eu não queria falar antes porque eu sou homem e, pô, tenho dignidade, tenho vergonha, mas... Agora... É igual mulher que fica... Que transa de repente sem preservativo, essas coisas. Aí se arrepende? É, tipo assim. Aí se arrepende, aí vai e fala, foi estupro. Ela vai lá, essas coisas. É, mais ou menos assim. Mas aí, quando de repente uma pessoa famosa lá, um cara famoso, nem a pessoa, a mulher nem quer se defender, nada disso. Quem ela prefere que seja o pai da criança, o Zé da esquina ou o Neymar? Pô, cara, Neymar, né, mano? Pô, Neymar, que isso? Imagina quantos milhões ela ganha. É. Esse negócio de pensão abusiva tem que acabar também, meu filho. Vamos trabalhar, mulherada, porra. Tomar no cu. Engraçado esse negócio de pensão, porque às vezes... É pior você não pagar pensão do que você matar uma pessoa. É verdade, é verdade. Vem te prender aqui na hora. Você se ferra mais não pagando pensão do que matando uma pessoa. Verdade, verdade. E é verdade, cara. Essas mulheres pro aborto aí, que essas feministas aí, escrotas aí, pro aborto, elas falam assim, não, tem que abortar mesmo. Cara, mas agora se for um filho de um jogador, de um empresário, vamos ver se você aborta, sua filha da puta. Quero ver você abortar. Vamos, aborta aí, filho. Aborta aí o filho do Ike Batista aí, quero ver. Aborta não, mano. Não aborta. Então, vai ficar de papo furado. Então, é isso, cara. Tem as pessoas... Mas o que eu quero dizer, cara, o que eu quero resumir, é que todo mundo é filha da puta, cara. Sempre vai ter filha da puta pra te fuder. Você vai ficar famoso, aí o nego vai querer te fuder. Mas quando você não é famoso, o nego não quer saber de você, não pensa em te fuder, que você não tem nada, que nem eu, não tenho porra nenhuma. Eu sou igual. Eu raspo o cu da unha, como diria o Hernani. Eu raspo o cu da unha, eu durmo com dunha, tenho porra nenhuma. Então vão me acusar pra quê? Vão ganhar o quê com isso? Ganhar porra nenhuma, vão me processar, vão ganhar o quê? Vão ganhar minha cadeia no máximo, entendeu? E eu não vou fazer nada. Mas agora, se eu fosse um cara famoso, querer um monte de mulher querer ficar sozinho comigo, poder falar que eu abusei delas. E o povo ia acreditar, porque vale mais a palavra de uma porra de uma mulher do que as provas, né? Eu diria que prova serve pra isso. Como é que uma pessoa que não pode provar que foi abusada vai ter que ser acreditada? Se existe prova. Não tem prova, então fazer o quê? Infelizmente, a nossa justiça falha miseravelmente. Não só a nossa justiça, é global essa porra. Global. E... voltando mais ao assunto aqui, saindo do assunto de estupro aí, que o pessoal só vê, tu desvê estupro. Até se dormidor da mulher estupro. Isso aí, cara, é papo de justiceiro social, velho. Esse justiceiro social aí inventa qualquer coisa pra te fuder. Já vi muita gente se fuder famosa aí com a justiça social. Agora quem tá se fudendo é o Aquaman, né, velho? Quem? O Aquaman, o cara fez o Aquaman. O justiceiro social estão dizendo que ele abusava da filha dele. Os justiceiros social estão dizendo, os caras que não são policiais, que não são porra nenhuma. São os caras que ficam atrás da tela do computador. Estão dizendo que ele abusava da filha dele. Eu não sei se é verdade, cara. Cara, esses justiceiros sociais aí vêm. Às vezes são pior que. Sei lá, bicho. São todos uns filha da puta, esses justiceiros sociais, esses lacradores aí. Tem tudo que morrer isso aí. Eles estão criando um punish da internet, velho. Um cara que vai punir eles, vai acabar acontecendo isso. Um cara que vai chegar e falar: ah, isso é justiça social, né, fera? Vai lá, descobre o endereço dele e pum! Aí pega o outro também, pum! Lembra aquela porra lá da do rosa e do azul? Oi? Lembra aquela porra lá da rosa e do azul? É, cara, que porra é essa, velho? Que porra é? Eu não tô nem aí. Que bicho aquele? Pois eu não ia falar lá aquele negócio lá do rosa e azul que todo mundo começa a postar a minha foto com uma camisa rosa e minha mulher com uma camisa azul. Tá na cara. Da bancar o justiceiro social. Cara, aquele ator lá, aquele vagabundo, do galhaço, não tinha uma camisa rosa e meteu um Photoshop mequetefe, um Photoshop de merda e postou na no Facebook, no Instagram, sei lá que porra. Mas é isso, cansa, cara, isso cansa. Então, cara, eu queria dizer pra esse cara que eu quero lacrar com ele também. Mandei ele abrir a bunda dele lá que minha pica é rosa, tá ligado? A cabeça minha pica é rosa, a gente vai lacrar certinho. Lacração purinha, filho. Eu não tenho nojinho na minha cabeça, minha pica é rosa. Mesmo? Que ele é quer mesmo. Rosa. Eu vi a foto desse maluco aí, ele junto lá com a mulher dele, e a mulher dele tava beijando a Bruna Marquezine na frente dele. Cara, eu tenho nojo daquela Bruna Marquezine. Sério mesmo, eu tenho nojo daquela garota. Tenho nojo. É verdade. Eu tenho nojo. É verdade, não sei o que o pessoal tem nessa mulher aí, sei lá. Eu vou te dizer, cara, no começo, quando ela tava começando a se desenvolver mais como mulher, tá ligado? Ela tava se tornando uma mulher. Não tô dizendo que ela era criança, ela tava se tornando uma mulher, tava na adolescência. Ela tava bonita pra caraca, se vestindo igual uma mulher de verdade. Se vestindo igual uma pessoa normal. Agora ela se veste de um jeito, cara, totalmente escaralhado, tá ligado? Não me importa o que ela veste, tá ligado? O que importa é que não me agrada. Eu não me agrada, eu tenho nojo dela, velho. Eu tenho nojo. E o Neymar fez certo de ir embora, velho. É verdade, velho. Neymar tem tanto cu rosa pra comer por aí. Fica com essa porra, velho. Sai fora, velho. Aquela porra se veste igual uma prostituta, cara. Parece aquela prostituta. Aquelas prostitutas de HQ, tá ligado? Porra, velho, horrível, mano. Quer lacrar também. Vai se fuder, mano. Tenho nojo dela, velho. Tenho nojo. Eu não comi ela nem me pagando. Sério mesmo, tenho nojo dela, velho. O que ela já deve ter feito com aquele cu dela, aquela. Não quero nem imaginar. Aquela boca. O que ela já fez com aquela boca dela? Onde aquela boca dela passou? Eu já penso nisso. Então, ela é uma pessoa que eu tenho nojo mesmo. Tenho nojo. Sinceramente, eu não faz meu tipo. Só pelo jeito que você vê como é que ela se veste, você já percebe já que é uma pessoa suja. Foda-se. Verdade. E o que a gente tava falando mesmo? E você, cara? Não acrou não, né? Os justiceiros sociais. Então, eu não. Não acrou, botou rosa não, né? Não tem essa escrotice não. Cara, eu não sou que nesse porra aí não. Cara, qual é? Eu ia morrer, velho. Velho, deixa eu te dizer uma coisa, velho. Cadê esse povo dos 16 anos, esses 16 anos de PT, velho? Cadê esse povo, velho? Cadê essa mídia? Tá tudo lá na... Ah, dá licença. Então, cara, cadê, gente? Cadê esses vigilantes que aparecem agora? Bolsonaro com 9 dias de governo, já tem gente querendo o impeachment. E nos 14 anos, 14, 16 anos do PT no poder, ninguém abriu a boca pra falar nada. Então, cara... Dá licença, pô. Puta que pariu, mano. Esse povo me mata, velho. Cadê esse povo, velho? Isso que eu pergunto. Não, cara, não dá pra você conversar com gente no Facebook, assim, conhecido seu. Você acaba desfazendo amizade. A amizade hoje em dia tá tão líquida. não tá sólida mais, tá líquida, porque a pessoa briga com você. Teve uma amiga minha, porra, a gente era amigão mesmo, era a única amiga minha mesmo, única assim, que eu nunca fiz nada, é, acho que a Fernanda, a gente é uma amiga mesmo, e o que acontece? Ela não sabia, cara, que ela tava nesse negócio, nesse momento de esquerda, essas coisas de política, não sei o quê. E veio me marcar numa publicação, esqueci o nome do cara, pra se eleger presidente. Esqueci o nome do cara, você que é um ladrão. Quem? É... Quem? O Haddad? Não, o Haddad não, o outro. Boulos? Não, Boulos não, o outro. Ciro? Quê? Ciro? Ciro, isso, me marcou no Ciro. Me marcou no Ciro. Aí eu cheguei, me marcou pra votar nele. Aí eu falei assim, cara, eu não voto em ladrão. Só foi o suficiente, velho. Sabe o que ela falou? Ela falou a mesma coisa que todo mundo fala. Ah, você é machista, racista, fascista, preconceituoso. É, a repetição. Parece que é sempre a mesma pessoa que fala isso. Parece que todos os textos de esquerda que você vê por aí parece que sai da mesma pessoa. Então ela só tava repetindo o que já repetem há muito tempo. Ela só tá ecoando, na verdade. Aí eu falei, pera aí, cara, não é assim que você tem que falar comigo. Você vai brigar comigo, cara, de política, cara. Só falei que eu não vou votar nele e acabou. Entendeu? Você pode me respeitar por isso, pode respeitar minha vontade, por favor. Aí eu falei pra ela, acho que pra ela é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Você... Quando você virar a gente... Começar a se comportar igual uma pessoa, a gente volta a se falar. A partir de agora eu parei de conversar com você, cortei minha amizade com você. Que a gente agora tá vivendo um momento tão crítico, cara, que se a esquerda ganha, a gente tá fudido. A gente ia comer o pão que o diabo amassou. É um momento crítico, cara, a gente não pode arriscar. Mas mesmo assim, a gente faz uma amizade com ela, do que ela pensa, a relação política que ela pensa. Se ela pensa desse jeito e ainda quer continuar sendo minha amiga, porra, beleza, a gente tem amizade. Mas agora, começar... Não, porque o problema é você pensar diferente de mim. O problema é que esses caras não aceitam a ideia de uma pessoa pensar diferente deles. Verdade. Isso aqui é o foda. Verdade. Então, cara, é separado, velho. E na situação, cara, eu fiquei junto com essa garota, a mãe dela, quando a mãe dela morreu, porra, a mãe dela gostava de mim, a mãe dela fez um almoço pra mim no meu aniversário, assim. A mãe dela fez um puta almoço no meu aniversário, porque minha mãe tinha esquecido do meu aniversário. Eu fiquei triste, a mãe dela fez um super almoço, que foi foda pra caralho. Eu fiquei triste pra caralho quando a mãe dela morreu. E eu fiquei do lado dela, cara, quando a mãe dela morreu, eu fiquei junto com ela. Tentei ajudar no que pude, emocionalmente, essas paradas assim. É, chamava ela pras coisas, essas paradas. Mas, porra, ela jogou toda a nossa amizade no buraco por causa de coisa de política, tá ligado? Então, se ela jogar nossa amizade no buraco por causa de uma coisa babaca dessa, então eu quero que ela se foda. É isso. Eu quero que ela se foda, entendeu? Se eu soubesse, eu tinha batido meu pau na cara dela antes. Bem que ela queria. Mas eu não quis. Aí. Mas você, aí quem vai ser acusado de estupro é você. Não ia ser nada, rapaz. Não ia ser nada. Aqui tá safo. Aqui tá safo. Aí eu não sei quando sabia desse jeito dela, velho. Mas mesmo assim eu via que ela se desentendia com o pai dela, cara. Então isso aí pra mim desanimava qualquer expectativa que eu tinha sobre ela. Que uma mulher que não entende seu pai, por mais que seu pai seja um bruto, um filho da puta, você ainda, mesmo assim você ainda respeita ele, mas não, você enfrenta ele, briga com ele, com garras e dentes, você briga com o cara que te sustenta, tá ligado? Então, porra, se ela briga com o pai dela, imagina comigo. Porra, vai me dar um tiro, velho. É isso, afaste-se de mulher assim e corra pras montanhas. Não fique com mulher assim. Você tá aí ainda? Tô aí, tô aqui. Então, afaste de mulher assim, cara. Você vê mulher que se desentende com o pai, velho. Nem chegue perto, nem se relacione. Senão você tá fudido. Senão o próximo a ser o pai dela que vai ser ofendido vai ser você. Ela vai deixar de ofender o pai dela pra ficar te ofendendo. Então é isso, cara. Essas pessoas brigaram. Eu já excluí muita gente já me excluiu do Facebook, já parou de falar comigo. cara de política, coisa idiota, tá ligado? Eu nunca liguei pra isso. Se a pessoa é esquerdista, deixa de ser. Ela vai se desesquerdizar um dia. Um dia ela vai se desesquerdizar. Um dia ela vai ver que essa porra é pura fantasia, é uma merda. Um dia ela vai se desesquerdizar sozinha. É por isso que eu não discuto, não brigo, porque eu sei que isso vai acontecer. É inevitável, tá ligado? É inevitável. Eu já fui esquerdista, eu desesquerdizei sozinho. Depois que você eu... já foi, é? Já fui em reunião comunista, já fui esse país. Eu quase virei esquerdista em 2014. Eu fazia um cursinho aí de uma universidade. Uma universidade federal e eu acho que nem preciso dizer como é, né? Horrível. É quase um treinamento pra você virar esquerdista. Aí na semana da eleição em 2014 foi. Quase não teve aula, foi só falando a vota no. Não era nem no PT, era no PSOL. Vota no PSOL, o candidato do PSOL, essas porra lá. E nessa eleição eu votei no. Naquele Eduardo Jorge, do PV. Foi vice da Marina nessas eleições aí. Aí no segundo turno, por falta de opção, eu votei na Dilma. Que merda, mano. No dia que era pra votar na Dilma, eu apertei qualquer coisa. Só apertando qualquer botão e. Também, ou era Dilma ou era Aécio, né? Então fica difícil, né? Pô, cara, é bem que. Caralho, não sei, mano. É realmente. Fica difícil mesmo. Era melhor ser jogado no cara e coroa mesmo. Tanto faz. São dois lados da mesma moeda. E esse pessoal que invade faculdade aí fica falando aí que, nossa, somos negros, quantos negros tem aqui? Pô, velho, todo mundo no Brasil é preto, velho, para. Pelo amor de Deus, velho, ninguém tá por aí caçando negro não, velho. Porra, velho, pelo amor de Deus. Tem aquela porra de dívida histórica. Que você dívida tem uma dívida histórica? Tem dívida histórica. Caralho, que bosta. Na verdade, a gente que deve a Portugal, cara. Porra. Desde o momento que a gente se tornou país independente, velho, a gente deve todo o tesouro que Portugal investiu aqui na gente. Porra, a gente deve Portugal. Os caras estão culpando a gente mesmo aqui por dívida histórica. O que a gente tem a ver com isso, velho? Ei, sai fora. Nascer branco hoje em dia é coisa errada. Coitado do meu filho é branco. É branco então pra caralho. Então esse vai ser o fascista. É, vai ser o fascista só porque é branco. Só porque é branco. Mas eu não sou branco, então eu vou fazer o quê? Esse pessoal é muito pau no cu mesmo, cara. Infelizmente. Eu fico revoltado, cara. Revoltado quando ele fica se falando de coitadismo. Eu sou pobre coitado porque eu sou preto. Cara, você que tá falando isso, você que tá se inferiorizando a gente, inferiorizando aos outros, tá ligado? Você pode muito bem começar a trabalhar na sua e viver a sua vida, que ninguém vai falar assim, vai ficar de racismo com você não, que isso não existe, cara. Isso aí foi um espantalho que inventaram e nem comprou essa ideia. Vamos dizer que comprou a própria corda pra se enforcar, entendeu? Comprou a própria corda, cara. E pior, cara, pior que o nego zoa muito na internet essas porras, zoa pra caralho. Sei lá, cara, só espantagem, só coisa que não existe. Se a gente, vamos pensar bem, se realmente acontecessem essas coisas que acontecem na cabeça desse pessoal, na realidade, velho, não dá nem pra andar na rua, tá ligado? Ia ter piroca voando pra todo lado, corre, protege seu cu, não, bota o cu na parede, não, ele não quer meu cu, ele quer que eu chupe dessa vez. É mais ou menos assim que é ser a vida. Tá ligado? Uma pergunta. Você não viu nenhuma veraneio passando na rua não, né? Nenhum carro de. Nenhuma prisão aleatória, nenhuma dessas porra aí não. Porque nossa, o povo tava falando lá que ia começar a ditadura, ia começar essa dentadura toda. Ué, cara, eu não tô entendendo, velho. Por que ainda não morreu comunista, velho? Se começou a ditadura, por que ainda não começou a atacar a gente de helicóptero ainda? Começou a amarrar a gente atrás do carro com a boca no escapamento do carro? Por que, cara? Não tô entendendo. Que merda. Acho que eu votei no cara errado, hein, velho. Acho que votar no Bolsonaro foi errado. Ele tá nos decepcionando, porque ele não tá cumprindo o que o povo falou que ia fazer, que ele ia fazer, implantar uma ditadura. Porra, Bolsonaro, porra, Bolsonaro. Tá decepcionando a gente, Bolsonaro. Pensei que você ia atravessar as casas de tanque de guerra, assim. Ia vir de helicóptero perseguindo todo mundo, gritando, vocês vão morrer, seus filhos da puta. Só decepção. Ia fazer todos aqueles discursos dele lá com aquela saudação nazista lá. Imagina. Então, o cara é tão nazista, tão nazista que... Quem vai discursar em alemão. Tão nazista que vai falar lá com o primeiro-ministro de Israel. Olha que retardados eles são. Nossa, é, cara, nazistão isso aí. Ele é tão nazista, ele é tão opressor que ele vai dar arma pra todo mundo. Tipo, não entendi. Como assim? Se ele vai fazer uma ditadura na gente, por que ele vai dar arma pra gente se defender? Tô entendendo. Como assim? Ele é idiota? Não é isso, ele bate bem na cabeça. É tipo Maduro lá, tá ligado? Maduro lá implantou o comunismo lá e começou a dar um monte de arma pra todo mundo também. Então, assim, vou dar arma pra todo mundo e vou implantar o comunismo. Duvido que ia ser assim. Duvido. O nego ia meter tiro nele. Não sei como é que o nego ainda não teve coragem de matar ele no meio do jogo. Se bem que do jeito que tá lá na Venezuela, o professor ia tocar arma por. Sei lá, por. Comida. Tango, podre. É, velho. O que acontece, cara? Eu sinceramente tô um pouco preocupado com essa situação. Porque eles são nossos vizinhos. Cara, é verdade. Esse filho da puta não gostou nada do Bolsonaro ter sido eleito. Agora o Bolsonaro vai botar bases americanas aqui. Enquanto isso, a Rússia tá dando arma pra eles lá, tá dando tudo pra eles lá. Aí, o que que pode acontecer? Pode acontecer daí a gente entrar na porra de uma guerra daqui a alguns anos. A gente civil. É, não, uma guerra contra a Venezuela. E a gente ser marionete dos Estados Unidos enquanto eles são marionete da Rússia. Eles ficam disputando. Eles não botam nenhum soldado. Os americanos não vão botar nenhum soldado dele pra morrer. E os russos não vão botar nenhum soldado dele pra morrer. Vão botar a gente pra se matar pra ver quem ganha. Entendeu? É essa a minha lógica. É isso que eu penso. É isso que eu faço. Cara, é isso que me preocupa. Vão botar a gente pra se fuder. Vamos ver o que vai acontecer lá. Então, a gente vai ser tipo um teste pra eles. Tipo um teste de arma, de guerra. Pra ver como vai funcionar, como é que vai ser pra eles corrigir. Eu acho que vai ser assim, velho. Tô totalmente desconfiado. Não tenho certeza de nada, mas tô desconfiado que vai ser um negócio desse. A gente vai entrar em pé de guerra, mas também a gente não pode arredar o pé não, porque... Terceira guerra. É, Terceira cara. Guerra mundial. A gente não pode arredar o pé não, porque os caras lá na Venezuela tá se armando até os dentes. A gente vai fazer o quê? A gente vai ficar aqui sem se armar, sem fazer nada? No dia que o cara fica puto lá, fala assim, vou invadir o Brasil. A gente vai fazer o quê? Fudeu. Entendeu? Fudeu. Abrir um buraco e se enterrar. Acabou. É isso que vai acontecer. Por um lado tá certo, por outro tá errado. Agora é hora da gente ver o que vai acontecer, né, cara? Se a gente vai melhorar. Se a gente já conseguir ver alguma potência. Melhor que o PT, com certeza. Ah, vai ficar. Vai, melhor do que a gente com o PT, vai ficar. Vai ficar assim, melhor vai ficar. Eu tô torcendo que pinte um emprego. A gente tava conversando sobre o 2019. Em 2019, eu vou falar de mim agora. Em 2019, eu quero superar, acabar com todos os remédios. Eu tô acabando que eu tô perdendo noite de sono, tô tomando remédio mais nenhum. Foda, tomar remédio é foda, cara. Pra acabar com os remédios, voltar a trabalhar, tentar ganhar um dinheiro, juntar pra poder comprar uma casa. Foi o que eu falei. Tentar comprar uma casa, depois da minha casa, comprar uma arma. Claro, é claro. É claro. Verdade. Comprar uma arma. Uma casa não pode andar desarmada. Aí, comprar uma arma, deixar lá em casa. Aí sim, eu posso comprar um veículo depois. Um veículo pra mim, aí eu quero melhorar minha situação financeira, ir trabalhando e construindo outras casas e depois largar meu emprego e viver igual um vagabundo de aluguel. Viver igual um vagabundo, assim, só recebendo dinheiro de aluguel dos outros. Assim. Melhor coisa, cara, porra. da barriga da vida. É, depois fica investir, tá ligado? Não faz nada, só fica. Só fica de boa. Recebendo dinheiro. É, fica só recebendo dinheiro. Aí eu investi outras coisas, assim. É, abri outras paradas, quem sabe dar umas melhoradas no meu equipamento de podcast. Eu também quero melhorar isso, porque se você não sabe, esse meu microfone aqui é improvisado. Eu construí essa porra aqui, que eu não tenho microfone. Eu construí. Eu gravo os meus podcasts com um celular, ligo o gravador de som e foda-se. É, então, cara, mas eu tenho PC, tá ligado? Eu faço no PC. Eu queria. Eu achei um telefone velho, aquele telefone fixo. Achei o telefone velho, olhei pra ele, aí fui quebrei ele, peguei o fone dele e comecei a reconstruir ele aqui. Aí fiz ele, transformei ele num microfone pra mim. Aí eu tô falando aqui por um fone de um telefone fixo com você. E melhorar as coisas, tá ligado? Que é melhorar as coisas no meu podcast, deixar mais legal, com mais qualidade, com mais ideias. Quem sabe fazer uns desenhos maneiros. As coisas assim, eu penso assim, é mais pra mim, entendeu? Não é mais, né? Mais pra arte. Não quero dinheiro de ninguém, não. Não quero assim, olha gente, eu tô querendo doação. Não quero doação de ninguém, não, velho. Eu quero fazer uma parada maneira, eu quero curtir. Quero que o pessoal também curta, sem cobrar nada a ninguém. E assim vai. Mas é. Fazer algumas coisas assim. Quem sabe um dia, eu fazendo minhas artes, ou arte assim, arte de camisa, desenho. Não precisa ser desenho assim, olha, desenho do podcast falando sozinho. Precisa ser meu desenho, precisa ser do meu canal. Um desenho qualquer, aleatório, tá ligado? Eu tenho algumas ideias sobre desenho de camisa, as coisas, mas só que é outra coisa, bem, é um projeto completamente diferente. Eu queria trabalhar com isso, com camisa, vender camisa. Não vender camisa do meu podcast. Não, não, nada disso. Longe disso. Fazer uma arte, fazer um desenho maneiro e vender. É isso que eu queria fazer. Trabalhar com isso. Eu já gosto tava disso. Ali nesse tipo de loja aí. Já tava ali nesse tipo de loja de estampa de camisa, desenho de camisa. Isso aí, e como é que foi? Eu não trabalhava muito com isso. Eu trabalhava mais na hora de fazer o site dessa loja, enfim. Ah, entendi. Não mexia muito com isso. Eu fiz a arte do pessoal lá do. Onde eu fazia kickbox, eu fiz a arte das camisas. Aí depois fizeram as camisas, maior orgulho, mano. Eu ainda botei meu. Ainda botei minhas iniciais embaixo, ainda pequenininho, pra ninguém perceber, só que eu percebo. Aí eu fiz. Aí agora eu fiz do Muay Thai também. Falei, pô, Muay Thai. Eu fiz uma arte lá do Muay Thai. Mas essa arte aí eu tive que fazer porque o cara pediu pra fazer com o Joey, do Joey Higashi, do Tekigo Fight. Eu tive que fazer com o Joey Higashi. Não foi uma coisa minha que eu peguei e fiz minha. Aí tive que fazer com o Joey Higashi, aí deixei lá. Agora vou esperar o cara fazer pra ver como é que vai ficar. Ficou legal. Mas vamos ver. Eu queria fazer muito mais coisa, mas O meu professor, ele tem a mente meio fechada, tá ligado? A mente dele meio fechada. Ele acha que a camisa tem que ser feita só de um desenho só. Ele acha que só um desenho existe. Não existe o desenho de trás, não existe um brasão na frente. Não existe você escrever o nome do site embaixo, ou o nome do Facebook da academia, pra o pessoal te achar. Entendeu? Não existe nada disso. Ele acha que essa porra da arte acabou. Ele não pensa nisso. Entendeu? Tem esses lances a se pensar, né, cara? Tem esses lances a se pensar. Eu penso mais ou menos assim. Eu queria mesmo trabalhar com confeccionando camisa. Mas eu queria fazer umas camisas baratas, cara. Não queria que fosse que nem essas porra, não, que vende a camisa ao olho do cu, velho. Tá ligado? Tipo, você vai lá, quero uma camisa. Puta que pariu, 100 conto a camisa, 80 conto. Jesus. Eu fui na porra de São Paulo, eu comprei a camisa por 10 reais, uma camisa muito foda. Eu gosto da série Sobrenatural. Eu lembro da temporada que o Jim, ele vira um demônio. Aí ele fica meio demônio, meio gente. E a camisa super na moral, velho. Que você pagaria uns 80 conto na internet. O cara falou 10 conto. Porra, eu comprei umas 5 camisas lá. Umas 5 é 10 conto, porra. 10 conto. Caralho. Eu comprei, eu tenho até camisa aqui do Dragon Ball. Foi tudo 10 conto, cara. Tudo 10 conto. Aí você vem me falar que eu vou fazer umas camisas cara absurdas dessas. Então não dá, cara. Apesar que eu tenho que entender os prós e contras, né? Os prós e contras, né? Dependendo da situação dos outros. Mas, bom, paga quem quiser, né? Eu não pago 80 conto na porra de uma camisa. Não pago. Eu não pago. Não pago 100 conto numa camisa, não, mano. Pra mim, eu vou no brechó e compro uma camisa lá de alguém que usou, alguém que morreu e já usou aquela camisa. Eu compro. Não compro camisa assim, preço absurdo, não. Deus me livre. Não compro. Só se eu gostar muito, cara. Tipo, gostar pra caralho. Me falar assim, puta que pariu, tem que ter essa camisa. Eu gosto muito desse cara, porra. Eu gosto muito desse cara. Mas mesmo assim, eu ainda pensaria duas vezes ainda. Falar assim, porra, cara, se eu comprar essa porra aí, pelo preço que é, cara, tem que pegar, botar, fazer um quadro com ela, né? Moldurar ela e botar na parede. Pelo preço que é. É mais ou menos isso. Bom, cara, chegamos a 1h e pouca, que eu não vou falar porque provavelmente eu vou editar. Caralho? Eu nem percebi. Eu vou editar isso aqui, vai ser menos que isso. Eu não quero alongar pra 2 horas. Então, cara, dê suas últimas palavras aí. Fala o que você quiser, o que você bem entender. Manda todo mundo tomar no cu também. Fala aí. Eu queria agradecer pelo espaço aí. Deixar aqui o meu Facebook, Vitor Torres. O meu Instagram, Vitor Torres também. E o e-mail do meu podcast, para quem quiser mandar sua história, quem sabe eu conte. É tristepoeta1997@gmail.com. E vai todo mundo tomar no cu e feliz 1964 aí. É poeta triste ou triste poeta? Eu tô confuso, velho. Não, o nome do e-mail é tristepoeta1997@gmail.com. O nome do canal é Poeta Triste. É. Então, pessoal, curta Poeta Triste, escute seus podcasts. Eu sei, vocês vão se identificar muito bem com o podcast dele. Eu também me identifico um pouco, acho legal os podcasts dele, eu escuto. Sim, eu escuto os podcasts das pessoas, é verdade. Eu não faço entrevista à toa. Então escutem os podcasts dele, escutem também outros canais também. Canais, eu digo canal, mas eu chamo de podcast, vou chamar de podcast. Escute outros podcasts também, Sociedade Primitiva, Todo Dia Podcast, Apenas Um Cara Cast, Funça Cast, Olhos Abertos e Menefrego Sozinho no Quarto. Tem um bocado por aí, tá nascendo mais podcasts. Se você quiser fazer um podcast também, crie e dê o melhor de você. Valeu e obrigado. Valeu. Termina por aqui. Se despede aí, velho. Valeu todo mundo e tchau. Adeus.